Eu quero dar uma palavra que não é muito comum da gente ouvir. Mas muitas vezes, na vida da igreja, algumas coisas acontecem e a gente, às vezes, acha, mas por quê? E eu me lembro que muitas vezes eu tive experiências de alguém chegar para mim e falar assim: Deus mandou fechar minha empresa. E eu fechei a empresa e mudei completamente. Agora eu estou integralmente no ministério. Fechei tudo. Outros dizem, eu não sei o que vai ser agora, mas eu obedeci o que o Senhor falou. E todas as vezes que eu ouvi esse testemunho, tinha por trás uma outra história. Então eram empresas que estavam falindo, eram problemas, e aí a gente acaba, Deus trouxe o irmão para cá, não, foi uma bênção. Eu senti no meu coração que era do Senhor, era do tempo. Aí você vai um pouquinho mais profundo, você descobre que tem coisas lá atrás. Às vezes é difícil a gente enfrentar algumas situações. E eu queria dar uma palavra a vocês. Nós não temos um problema em Contagem, nenhum problema com Francisco e Luciene, que eles tiveram que voltar para cá. Para que ninguém pense, o que é que aconteceu? Nós não temos um problema em Contagem, nós temos um desafio de crescimento da igreja. Nós temos o desafio de Deus agora, de uma forma intensa, levantar pastores, e esse não é o dom pastoral de liderança de uma igreja local, não é o dom do Francisco e do Luciene, por isso eles estão vindo para cá. Deus levantar pastores naquele lugar. E foram eles que nos procuraram e falaram assim: nós não podemos continuar no mesmo ritmo, na mesma condição em Contagem, nós precisamos que Deus coloque lá no nosso lugar um casal, irmãos que são pastores de chamado pastoral. E nós não sabemos como o Senhor vai fazer isso. Eu sei que já tem 2 anos e meio de caminhada e o Senhor está trabalhando na vida da igreja. Quantas coisas nesses 2 anos e meio, irmãos, nós aprendemos. Quantas coisas nós vivenciamos. Nós temos irmãos lá que Deus está operando, Deus está restaurando, Deus está trabalhando. Quantas coisas lindas nós tivemos ali de frutos, de bênção, de comunhão. E o Senhor vai dar continuidade na obra dele naquele lugar. Então eu queria dar uma palavra que é como um pai, que esclarece, que traz tudo à luz para que ninguém... O que aconteceu? Mas por que, gente? Porque é assim que a igreja caminha, irmãos. Deus leva, Deus traz, Deus mostra, tem estações, tem tempos. E em todo tempo, quando nós fomos conversar com os irmãos em Contagem, nós fizemos isso, eu trouxe os irmãos diante da igreja e testemunhei, não só da preciosidade do serviço do Francisco e do Luciene, mas da preciosidade deles como filhos que estão crescendo, amadurecendo, aprendendo, deixando Deus trabalhar o coração e se fortalecendo no Senhor. E é como filhos que eles continuam aqui conosco, e assim será com cada irmão que está lá. Nós queremos que cada irmão cresça assim nessa unidade de paternidade, de filhos, unidade no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Você pode dar glória ao Senhor? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Quando algo é pequeno, você pode colocar na mão e contemplar. Você pode observar detalhes, você pode prestar atenção em tudo, você tem a visão do todo, com facilidade. Mas quando algo é grande, nós não temos a visão do todo. Ainda que a gente possa subir lá no alto e contemplar o todo, se aquilo é grande, na hora em que a gente desce do alto, a gente tem que ir vendo por partes. E quando a gente vai vendo por partes, a gente tem o desafio de esperar que no decorrer do tempo a gente junte as partes. Você pode vivenciar isso numa cidade. Se você vai lá em Porto Seguro, você chega do aeroporto e você olha no topo ali, bem, pelo menos do centro, né? Você olha assim, olha. E nós vamos vendo que A gente consegue, com 2 dias, percorrer as ruas. Agora eu já estou entendendo toda a geografia da cidade. Mas ainda assim, se você ficar sozinho numa daquelas ruas lá do miolo da cidade, você assim, como é que eu chego em tal lugar? Você não consegue mais juntar as partes. Numa cidade grande, mais ainda. Eu sei aonde é a Avenida Afonso Pena, eu sei aonde é a Avenida Amazonas, mas como é que eu chego até lá? Como é que a Avenida Amazonas se junta com a Contorno? Não é possível, meu Deus. Porque, na verdade, Afonso Pena que se junta com a Contorno. Eu fui lá na esquina, Afonso Pena com Contorno. Agora você está me falando que Amazonas é... Mas Amazonas não corta Afonso Pena? Como é que eu entendo isso? Você que mora aqui, você sabe a resposta. Não preciso falar com você. Quem não mora aqui tem que entender. Até montar o mapa. Assim é com o coração das pessoas. Você anda um dia com uma pessoa, você anda um ano com uma pessoa, você anda 10 anos com uma pessoa, você assim, eu estou aprendendo a entender aquela pessoa. Eu estou entendendo, eu estou começando a montar o mapa de como aquela pessoa pensa, de como ela vive, dos valores. Se é algo pequeno, a gente consegue visualizar o todo com mais facilidade. Mas se é algo grande, a gente precisa de mais tempo, mais paciência, mais longanimidade para entender as coisas. E todas as vezes que eu, com a minha natureza, com as minhas convicções, com o meu jeito, que eu for mais rápido, eu corro o risco de não estar entendendo o todo corretamente. Eu corro o risco de juntar as partes de uma forma equivocada. Então eu preciso estar mais vezes lá no alto e olhar o todo do alto, mais vezes. Isso equivale a estar na presença do Senhor mais tempo. A me quebrantar mais diante do Senhor. Ele é quem nos põe lá no alto. Senhor, eu quero entender mais. Eu quero entender mais sobre o casamento. Senhor, eu quero entender mais sobre por que isso está acontecendo na minha vida. Porque isso não é pequeno a ponto de eu diagnosticar. É um problema e tem que ser resolvido assim. Isso diz respeito à minha vida inteira. Isso é tão grande que nem subindo no alto eu consigo enxergar o todo. Eu preciso do Senhor dia após dia me ajudando a entender cada coisa. Parte da minha vida, da minha história, dessa questão, desse assunto. E esse é um conceito de sabedoria, irmão, que todos nós precisamos. Mas que nenhum de nós tem assim, fácil, de graça, de uma hora para outra. Custa caro. Custa experiências que vão dizer assim, eu já andei por esse caminho e eu já sei que esse caminho não é correto. Com o passar do tempo, a gente pode também acumular algumas experiências assim. Fulano já andou por esse caminho e me disse que eu não devo ir por ele e eu simplesmente não vou por ele. Nós vamos aprendendo com o Senhor no decorrer do tempo, junto no corpo, juntos no corpo, a fazermos a soma das pequenas partes que eu enxergo, que ela enxerga, que o outro enxerga, para compor um todo que não seja um conjunto de retalhos, mas que seja o todo. Não é que eu queira conhecer todas as pequenas partes da minha vida, de um assunto, de uma questão, e depois remendá-las e fazer uma coxa de retalhos. Não, Senhor, eu quero a tua visão, eu quero a tua maturidade, eu quero entender o todo. Isso se aplica para o casamento, para a minha vida, para as minhas emoções, para como eu reajo. Por que eu reajo assim? Por que eu penso essas coisas? Por que eu tomo essas decisões? Por que eu sinto as coisas desse jeito? Eu preciso entender o todo. E é muito grande, trata-se da minha vida e a minha vida é eterna. Então eu preciso de um caminho do Senhor. E o salmista diz assim, lâmpada, interessante que Deus não diz assim, holofote para o todo. Eu vou iluminar tudo. Porque Ele sabe que eu e você somos pequenos demais para vermos o todo de qualquer assunto da nossa vida, de qualquer assunto do reino dEle, de uma só vez. Então Ele diz assim, vai ter que ser pouco a pouco, passo a passo, dia a dia. Isso demanda longanimidade, isso demanda paciência, isso demanda perseverança, e nada disso existe se não houver fé. Eu sei aonde vou chegar, então eu não arredo meu pé desse trilho. E aí o Senhor vem e diz ao salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A luz ilumina passo a passo. Eu não sei como você é, mas eu sou assim. De vez em quando eu vejo a luz para um passo e eu já declaro, não, vamos, pronto. Não, calma aí. Geralmente as mulheres, as esposas são mais prudentes. Eu estava na fila da imigração para entrar nos Estados Unidos e haviam várias filas enormes, mas haviam alguns guichês vazios. E de repente, depois de esperar muito, um guarda entrou num daqueles guichês e acendeu a luz. Na hora que o guarda acendeu a luz do guichê, muita gente dessas filas correu para aquela fila. E na minha frente, assim, umas 5 ou 6 pessoas à frente, tinha um casal de idosos. E eles estavam com a malinha assim na mão, e aí o marido, o senhor, foi assim correndo, e vem. E a mulher ficou na fila, não, peraí. E aí ele, afoito, foi até a outra fila. E quando o guarda viu que rapidamente se formou uma fila enorme, o guarda abriu a janelinha do guichê e falou assim, ele está fechado, vai continuar fechado. Aí todo mundo teve que se espalhar e a maioria não conseguiu voltar mais para o lugar que estava. Teve que voltar para o final da fila. Aquele velhinho não. Aquele velhinho voltou assim, quietinho, para onde a mulher dele estava e ficou lá quietinho. E interessante que o Espírito Santo me fez prestar atenção naquilo, e o tempo todo o Senhor estava falando assim, presta atenção, não queira ir rápido. Deus sempre traz luz, passo a passo. Aquela senhora foi extremamente sábia, calma, espera mais um pouco, não tome uma decisão, uma atitude tão assim, porque olha aí, está vendo? E geralmente é assim, irmãos. Por questões até muito claras e verdadeiras, mas que muitas vezes geram problemas para nós. O homem acaba sendo mais afoito. A mulher sempre, não, espera. Tem hora que isso atrapalha, viu, irmãs? Mas tem hora que isso é muito bom. Passo a passo. E eu e você podemos fazer uma pergunta ao Senhor. Senhor, na minha vida, quais sentimentos, quais reações, quais atitudes, quais decisões eu tenho tomado, achando que eu estou enxergando todo, e de repente eu não estou tendo luz nem para um passo. Porque se a luz é a tua palavra, e eu não estou buscando a tua palavra para essa decisão, eu busquei minhas emoções, então eu não estou tendo luz nem para um passo, quanto mais para uma decisão inteira. Isso se aplica a todos os assuntos da nossa vida, irmão. Senhor, como eu posso cuidar destas questões do meu lar, do meu casamento, das decisões da minha vida, no trabalho? Eu preciso de uma direção do Senhor, e o Senhor sempre vem com alguns princípios. Os princípios são imutáveis. E os princípios são tudo que a gente precisa aprender, mais do que ouvir respostas de Deus. Mais do que buscar por respostas de Deus. Eu estava contando para o Edésio essa semana uma história, uma experiência que eu tive, porque eu busquei respostas de Deus, e Deus disse, então vai. E lá na frente eu me atrapalhei todo, e o Senhor falou assim, mas por que Deus? Eu falei com Deus, por que que o Senhor me deixou? Porque você queria demais, e eu tinha que deixar você ir, para você descobrir. Não é assim, filho. Então, às vezes, a questão não é buscar respostas. A questão é buscar quais são os princípios, Senhor. Quais são os princípios? Porque eu não consigo ver o todo. Eu só vou ter luz para cada passo. Agora, Senhor, eu quero que a luz de cada passo seja realmente a Tua palavra. E a Tua palavra é o princípio de todas as coisas. E aqui em Lucas, no capítulo 13, verso 6, diz: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Veja bem, um homem dono de uma terra, dono de muitos empreendimentos, tinha um viticultor trabalhando para ele, passou numa destas terras, viu uma figueira da sua plantação e disse assim: é o 3º ano que eu passo aqui e não vejo fruto, corta esta árvore. Significa que é natural que quem é o dono tenha autoridade para mandar cortar. Significa que quem é o dono e tem autoridade para mandar cortar, vai mandar cortar quando aquilo não está dando fruto. Lá em João o Senhor fala sobre isso de uma forma muito espiritual, muito intensa nas questões espirituais. Diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quem não está em mim, não dá fruto. Então, é cortado e lançado ao fogo. É claro pela palavra do Senhor, pelo próprio princípio da vida, que se não está dando fruto, não tem vida. Se não tem vida, tem morte. Se tem morte, será eliminado. É assim na nossa vida. É assim com coisas corriqueiras, com coisas que a gente não investe, com coisas que a gente não semeia, não nutre, não rega. E elas morrem. É o dono de um negócio que não investe no seu negócio, e o tempo passa, e uma hora aquele negócio vai falir. Se não está dando fruto, aquilo vai acabar. E eu e você precisamos examinar a nossa vida o tempo inteiro. Isso aqui, que fruto está dando? Eu tenho essa agenda, eu tenho esse hábito, eu faço isso, eu dedico meu tempo nisso, naquilo. Que fruto isso está dando? Porque com o passar do tempo, todos nós experimentamos pequenos desvios, todos nós deixamos escapar, vai vazando algumas essências vitais para qualquer coisa. Um casal precisa continuamente estar cuidando dos seus encontros, do abraço, de uma palavra de oração, porque o dia a dia vai minando. Uma amizade precisa continuamente estar sendo nutrida, porque no dia a dia vai minando. E se aquilo não der fruto, vai acabar. E às vezes nós erramos muito conosco mesmo, quando a gente aponta o erro, a culpa nos outros, por algo que eu não recebo, que eu não tenho, sem perceber que muitas vezes eu não estou tendo aquilo porque eu não nutri. Essa parábola, o Senhor Jesus nos ensina que aquilo que não dá fruto vai ser cortado. Essa é uma lei espiritual. Então, o viticultor disse, versículo 8: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Irmãos, Jesus ensinou parábolas, que são lições simples com elementos que o povo conhecia, com elementos que todos conheciam bem, para que não ficasse dúvida dos princípios que ele queria nos mostrar. E até hoje é assim. Tem coisas que são muito simples. Eu preciso me avaliar o tempo todo. Eu preciso avaliar todas as coisas o tempo todo. E eu preciso ter parâmetros de frutificação. Porque onde a vida está, há crescimento. Irmão, se a sua unha tem vida, você vai ter que cortá-la toda semana, ou de 10 em 10 dias, ou se tem alguém aí, 15 em 15 dias. Se o seu cabelo tem vida, você vai ter que cortá-lo um dia. Está grande demais. Se o mato, o espinho tem vida, você vai ter que cortá-lo. É uma lei de Deus, tudo aquilo que tem vida gera frutos. E eu preciso ver na minha vida, na sua vida, você precisa ver, irmão, o tempo todo, quais são as coisas que fazemos e quais são os frutos que colhemos disso. Senhor, eu estou investindo meu dinheiro assim, assim, assim, qual o fruto disso? Senhor, eu gosto muito de assistir tais e tais programas, qual o fruto disso? Senhor, eu gosto muito de gastar meu tempo dessa e desta maneira, quais os frutos disso? Nós precisamos, irmão, em todo tempo avaliar isso, faz parte das características de alguém que está crescendo em maturidade. Deixa eu pensar, espera bem, isso aqui, que fruto isso está me trazendo? Não, Senhor, eu preciso tomar uma atitude. O dono diz assim, corta, mas o viticultor falou outra coisa. Há momentos em que o dono vai ter razão, irmão. O viticultor disse, daqui um ano o senhor voltar e não tiver frutos, o senhor corta fora. Mas há momentos, e até o dono sabia disso, que ainda não é hora de cortar, é hora de dizer assim, o que eu posso fazer para que isso dê o fruto que é para dar? O que eu posso fazer? É o marido com a esposa falando dos filhos, o que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo dessa e dessa forma o tempo todo. E o fruto é sempre esse. Se eu quiser outro fruto, eu terei que fazer de outra forma. Aquele viticultor estava dizendo ao dono, tem coisas que eu não fiz ainda. O dono talvez não soubesse. Tem coisas que eu não fiz ainda. Então ele diz assim, eu vou escavar as raízes. Isso é um segredo, irmão. Essa é uma luz para um passo. Não queira ver tudo. Não queira saber de tudo. Não queira buscar de Deus revelação de tudo. Não queira buscar de Deus resposta de tudo. Só queira buscar do Senhor o passo. E esse é um passo. Em muitas circunstâncias, em todas as circunstâncias onde não estiver havendo o fruto que deveria haver, é um casamento, é uma amizade, é um emprego, é o esforço, eu me esforço, tem anos que eu trabalho, eu me esforço, mas eu ainda não vi o fruto disso, então, ou eu corto aquela árvore, ou então eu tenho que primeiro escavar as raízes. Senhor, me ensina a escavar as raízes. Eu quero colocar para fora, eu quero trazer à luz o início de todas as coisas. Como isso aconteceu? Como isso começou? Como eu quero trazer à memória todas as coisas daqueles primeiros tempos, eu quero escavar as raízes, eu quero saber lá de trás o que é que mexeu comigo, o que é que aconteceu comigo, eu quero escavar as raízes. E a nossa alma não gosta muito disso. Mexe nisso não, mexe não, não, não, não, mexe nisso não. E se é alguém de fora que vem escavar as raízes, tira a mão. Não mexe. Olha o risco que eu estou correndo de expor minhas raízes. Mas está escrito na palavra do Senhor, como luz para um passo, Você quer dar um passo? Você quer caminhar? Você quer o Senhor agindo? Você quer frutos nessa área? Escava as raízes. Senhor, quem é que pode me ajudar a escavar as raízes? Eu não dou conta disso. Senhor, o que é que a tua palavra me ensina a respeito de avaliar as raízes desse assunto? Segundo, colocar adubo. Colocar adubo. Não é expor as raízes por expor. Não é só para identificar quais problemas estão ali. Muito menos para tentar ver o que, que pode ser feito. Não. Eu vou abrir, eu vou escavar as raízes para colocar os nutrientes certos. Colocar os nutrientes certos. Quais são os nutrientes certos desse assunto da minha vida? Não, mas eu acho que... Não quero saber o que eu acho, Deus. Eu quero saber quais são os nutrientes certos. O viticultor disse assim, daqui a um ano. Isso significa uma estação. Francisco e Luciene trouxeram para nós uma palavra. Pastor, nós não podemos continuar do mesmo jeito que estamos em contagem, porque nós estamos buscando alguns frutos que não estamos tendo com esse jeito que estamos caminhando, o estilo com que estamos caminhando. Concordo, meus irmãos. É isso mesmo. E antes de tomarmos qualquer decisão como esse homem, nós vamos escavar as raízes e nós vamos colocar nutrientes. Porque o que o Senhor quer, e naturalmente o que os seus filhos querem, é ver os frutos. Pode acontecer da raiz ter que ser, da árvore ter que ser cortada. Em muitos assuntos da nossa vida. E pode ser que o que falta é só escavar e colocar nutrientes. Só o Espírito Santo nos ensina isso. Só o Espírito Santo nos faz entender estas coisas. Só quando nós decidimos depender dEle, e como eu ministrei hoje pela manhã, que hajam os frutos do Espírito Santo. E quando dependemos dEle, Ele age e os frutos brotam. E os frutos são nutrientes para que qualquer árvore produza frutos. Então, Senhor, eu não quero meus sentimentos, minhas reações, eu não quero minha inteligência, eu não quero minhas decisões, eu quero o Teu Espírito Santo. E haverá paz, amor, gozo, longanimidade, bondade, mansidão, uma série de coisas que só aparecem quando nós renunciamos o nosso eu. Eu decido renunciar o meu eu. E eu decido entronizar Jesus. Então o Espírito Santo começa a produzir seus frutos. E os seus frutos são o nutriente que toda árvore precisa. O dono da terra certamente voltaria um ano depois. E é possível que ele tenha encontrado algumas vezes aquela figueira sem produzir. É possível que eu e você encontremos algumas árvores, temos que cortar. Agora é interessante o que o Senhor diz em Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramo como a planta nova. Águas, chuvas, palavra, Espírito Santo, são moveres de Deus, que muitas vezes estão escassos na nossa vida. A gente tem muita atividade, e eu não posso tomar nenhuma atitude antes de escavar as raízes e colocar adubo. E ainda que a árvore seja cortada, o Senhor é poderoso para o cheiro das águas fazer brotar de novo. Irmão, na vida de um crente, não tem nada que precisa morrer. Na vida de um crente, se alguma coisa não vai bem, eu posso tomar a decisão de cortar aquela árvore, mas eu preciso primeiro abrir as raízes e colocar os nutrientes. Eu quero ministrar essa palavra a você e a mim, porque Deus tem para mim e para você, em alguma área das nossas vidas, como aplicar esta verdade. Nossa mente tem raciocínios, esquemas, declarações, lógicas, justificativas, que podem provar, humanamente falando, que não tem jeito. Mas a palavra do Senhor diz que ainda que a árvore tenha sido cortada, tem jeito. Tem jeito. Um casamento, uma vida, finanças, filhos, qualquer questão, tem um caminho de Deus. Mas tudo começa quando eu decido avaliar. Nunca queira cobrar nada de ninguém, nem de Deus, nem de você mesmo, se você ainda não escavou as raízes e passou um ano colocando os nutrientes certos. Comunhão, palavra, oração, jejum, adoração, diálogo, unidade, conversa, interdependência. Isso é tão difícil quando a gente já está queimado com o nosso familiar. Isso é tão difícil num casamento quando as coisas já estão desgastadas. Na verdade, para nós se torna impossível. É impossível, pastor. Mas o Senhor vem e diz: não é. Se você, por uma estação, escavar as raízes e colocar os nutrientes, daqui a um ano o Senhor vai ver fruto. Se por acaso o Senhor não vir fruto, o Senhor corta. E ainda assim o Senhor diz assim: até a árvore que foi cortada, ao cheiro das águas, brotará novamente. O que nós estamos vivendo lá em Contagem é isso aqui. O Senhor está nos permitindo ver áreas que precisam frutificar e como cuidar das raízes, como nutrir esta árvore de tal forma que ela continue dando frutos. Quando o Senhor me levou a esse texto, aqueles dias, há um tempo atrás, eu ouvi o pastor Paulo Mazzone ministrar sobre isso. E eu repeti a ministração aqui no projeto. Já tem algum tempo. E eu disse a vocês, Deus falou comigo através do pastor Paulo Mazzone esses dias, nesse texto, falando exatamente isso daqui. E nesses dias, o Geraldo foi usado pelo Senhor para me lembrar desse texto aqui. O Senhor usa seus filhos. O Senhor usa o corpo para nos lembrar o tempo todo, porque a gente esquece. Como o dono da terra manda cortar? Não. Senhor, que área? Como eu vou escavar? Que nutrientes eu vou colocar? Porque tem um caminho do Senhor. O maligno, ele é mestre em nos fazer cegar a visão para as possibilidades de Deus. E Deus nunca, nunca opta por um caminho que não tem mais jeito. Deus nunca vai dizer, ó, esse aí não tem mais jeito não. Deus nunca vai dizer, ó, aquilo lá não tem como recuperar. Deus sempre vai dizer, ah, meu filho, eu tenho aqui comigo alguns nutrientes que se você colocar na raiz. Ah, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Na vida da igreja, irmãos, quantas vezes no decorrer dos anos nós vamos precisar escavar as raízes e buscar os nutrientes certos. Colocar os nutrientes certos. E caminhar mais uma estação e ver que Deus faz florescer. Nunca, nunca opte por outro caminho. Sempre tenha essa visão de longanimidade, de fé, de perseverança, de amor. Porque as circunstâncias, irmão, são as mesmas em todos os lugares do mundo. Eu já viajei tantos países. Em todos eles, quando eu consigo me interagir um pouco mais, me integrar na vida do dia a dia ali, eu descubro que os problemas são os mesmos. Você vai para um país muito desenvolvido e você começa a observar um monte de coisas. Que coisa! Oh, lá no Brasil, você viu como é que é lá no Brasil? Meu Deus, olha como que é aqui. Que coisa! E realmente tem muita coisa que é assim. Mas se você viver mais um pouquinho ali, você descobre que eles estão falando dos problemas de saúde do mesmo jeito. Eles estão falando dos problemas de trânsito do mesmo jeito. Eles estão falando dos problemas do governo do mesmo jeito. Eles têm as mesmas coisas. Você vai lá num país daquele da Europa, riquíssimo. Eles estão lá discutindo como melhorar isso, como melhorar aquilo, como melhorar aquilo outro. Tem um grupo de insatisfeitos. Agora é que a gente está começando a ver isso, porque você vê lá na Itália, você vê na França, você vê na Alemanha, o povo se levantando e fazendo um piquete, fazendo, eu quero melhorar isso. Tem os mesmos problemas. Você vai numa família, começa a conversar com aquela família, você descobre que aquele negócio lindo, bonito, todo mundo, puxa vida, que família, você viu? Que família, meu Deus! Se você andar com eles mais um pouquinho, você vai descobrir, uai, eles também têm esse problema? Tem. Uai, mas você também tem esse problema? Tem. Uai, aqui também acontece isso? Acontece. Não, eu conheço um lugar que não acontece. Eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Nós não estamos identificando família, pessoas. Quando nós olhamos para as coisas ruins e difíceis que acontecem, nós estamos identificando um universo ao derredor, onde há um maligno que ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Isso é comum em todos os lugares. Então nunca olhe para os problemas, para os dardos, para aquelas coisas difíceis, como sendo da natureza das pessoas, muito menos da natureza da igreja. Sempre olhe, sabendo, isso é da natureza do maligno. Isso vai acontecer em todo lugar. Não tem um de nós aqui que não está debaixo de dardos inflamados do maligno. Sabe o que muda? O que muda? A nossa reação. As nossas atitudes. Eu decido, no meio de uma mesma circunstância de problemas lá no trabalho, de problemas financeiros, de problemas no casamento, de problemas com o filho, coisas que agora eu estou entendendo que acontecem em muitos outros lugares, eu decido reagir diferente. Eu decido crer que Deus é poderoso para fazer brotar frutos maravilhosos nessa circunstância que está debaixo de dardos ruins do maligno. Eu decido te buscar, Senhor, me encher do Espírito Santo e manifestar, como diz Paulo em Gálatas, não as ações da carne, mas os frutos do Espírito. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Em todo tempo, esperança. Em todo tempo, fé. em todo tempo crendo, Deus tem um plano, Deus é maravilhoso, Deus pode transformar. Senhor, durante uma estação, eu vou abrir as raízes, e eu vou colocar os nutrientes certos. Talvez você tenha uma questão pessoal, familiar, do trabalho, alguma coisa que mexe com você. Talvez você nem tenha prestado atenção que aquela árvore não está gerando fruto, mas está gastando seu tempo. O dono diz assim: por que que essa árvore vai ficar ocupando um espaço no solo se ela não dá fruto? Às vezes a gente nem percebe que tem algumas atividades da nossa vida, tem algumas manias, tem alguns hábitos, tem algumas coisas que a gente dá tanto valor e que não geram fruto. E eu e você podemos nessa noite pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra isso. Me mostra o tempo que eu gasto com coisas que não geram fruto. E o que é para cortar fora, eu vou cortar. Decido. Eu decido te ouvir, Jesus, na sua parábola. Por que é que essa árvore vai ficar ocupando lugar na minha vida? Mas, Senhor, talvez seja algo que eu preciso é colocar adubo, nutrientes nas raízes. Me mostra, eu quero fazer isso, Senhor. Eu quero isso. Eu não quero ficar insistindo. Não é possível que o teu reino, cantamos aqui, as tuas promessas para mim, sejam algo que assim tem que ser muito custoso. É no último segundo do tempo, assim, é extra. Não, Senhor. É para eu, na estação do ano, plantar, regar, colher. É com suor, mas no final da estação eu terei frutos. Então me ensina, Senhor, a examinar a árvore, a examinar as questões, e me dê sabedoria do teu Espírito para ir às raízes e colocar o adubo certo. Se você tem alguma questão, irmão, sua vida pessoal, e quer declarar ao Senhor nessa noite, eu convido você a ficar de pé. Senhor, eu estou colocando diante do Senhor esta minha questão, aquela minha questão, aquela outra. Nós estamos buscando do Senhor direcionamentos para o ano de 2013. O Senhor tem nos dado tantas palavras, tantos alvos, tantas expectativas no coração, mas nós não podemos nos esquecer que vamos buscar do Senhor também a avaliação das raízes que esquecemos de cuidar, das raízes que precisam ser nutridas. Minha vida de adoração, minha vida de leitura da palavra, minha vida de comunhão, minha vida de intimidade com o Espírito Santo. Convido você a levantar a sua voz e orar ao Senhor. E a declarar a Ele por que você se coloca de pé. Que resposta você dá mediante esta palavra? Diga para Ele. Tão importante esse momento. Senhor, eu quero colocar adubo na minha vida, nas raízes da minha vida, porque há muito tempo alguém não se converte através de mim. Eu quero dar frutos. Senhor, eu quero colocar adubo, nutrientes nas raízes da minha vida, porque há muito tempo eu não passo uma temporada apaixonado por Jesus, chorando, cantando, adorando, com fome de ler a Bíblia, como eu posso exigir frutos nesta árvore se a minha vida é uma loucura correndo atrás de coisas terrenas? Eu quero parar, escavar as raízes e colocar os nutrientes certos. Eu não vou cobrar de ti, Deus, que faça um milagre e produza frutos, se eu não estou colocando os adubos. Eu não vou cobrar do meu cônjuge, eu não vou cobrar do meu tio, do meu pai, da empresa, do governo, se eu não estou colocando os nutrientes certos na minha raiz. E nessa noite eu quero colocar minha vida diante do Senhor e dizer ao Senhor, como aquele viticultor: dá-me mais um ano, dá-me mais um ano, ensina-me a colocar o adubo certo, os nutrientes certos nas raízes da minha vida. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu decido correr menos nesta semana. E se você pode jejuar no dia de amanhã, levante a sua mão. Eu quero jejuar no dia de amanhã. E eu quero ter um tempo mais profundo de oração com o Senhor, pela vida da igreja, pelo encontro com Deus e pelos nutrientes das minhas raízes. Você pode jejuar na terça-feira? Levante a sua mão. Eu posso na terça-feira, eu vou estar jejuando na terça. Quem mais pode na terça? Comprometa-te com o Senhor. Você pode jejuar na quarta? Quem pode na quarta, levante a mão. Eu posso. Faça um compromisso com o Senhor, Deus. Eu vou te buscar, eu quero te ouvir mais. Porque eu quero para a minha vida, para a minha casa, para o meu lar, para os planos que o Senhor tem na minha vida, para a vida da igreja. Nós queremos ouvir quais nutrientes precisamos colocar nas nossas raízes. Quem pode jejuar na quinta-feira, levante a mão comigo. Quem pode jejuar na sexta-feira? Irmãos que podem jejuar na sexta, levante bem alto a sua mão para eu te ver. Amém. Irmãos que podem jejuar no próximo sábado, levante a mão. Eu decido jejuar no sábado. Amém, irmãos. Nós vamos buscar do Senhor juntos. E se você não pode jejuar nenhum dos dias da semana, eu desafio você a escolher um período do dia, um assunto, um item. Senhor, eu não posso passar um ano sem jejuar. Esse é um nutriente das minhas raízes da vida espiritual. Eu não posso. Eu não posso só frequentar a igreja. Eu quero me aprofundar na intimidade com o Senhor. Eu quero ter um tempo mais profundo nessa semana de adoração. Eu quero fechar a porta do meu quarto ou ir lá para uma praça. Eu quero ouvir um CD, eu quero colocar meu MP3, eu quero fazer alguma coisa, mas eu quero ter mais tempo de adoração com o Senhor. Você pode dizer isso a Ele? Jesus, eu te quero mais. Eu quero, Espírito Santo, mais de ti. Eu quero, Senhor.